Oi, pessoal! Me chamo Sara Goulart e eu estou aqui com os meus colegas Dara Alencar e Matheus Pedreira, da Universidade de Brasília, para falar sobre o texto de César Migliorin, que trata do tema coletivos. Você que está ouvindo a gente agora já participou de algum coletivo? Já ouviu falar de coletivos de alguma área? Sabe do que se trata? Ou será que só tem uma vaga ideia e agora está começando a se perguntar se é tão óbvio assim? Olha, eu não sei dizer se já participei de um coletivo, mas agora que sei o significado do termo, tô bem empolgada para transformar um grupo de estudos que tô iniciando na minha área, que é performance musical, em um coletivo de fato. Ok. Você tá deixando o povo muito curioso. Vamos começar a falar do texto? César Migliorin começa o texto falando do uso do termo coletivo em contextos que nem sempre funcionam num formato condizente com essa denominação. O autor começa zerando tudo e coloca em termos bem essenciais. Coletivo é mais que um. Porém, ele caracteriza esse mais que um como aberto. É assim que a gente deixa de ver um coletivo como apenas um nome diferentão para grupo. O coletivo, de fato, funciona de uma forma bem diferente. E é sobre isso que vamos nos aprofundar agora. Eu passo a bola para Dara. Dara, segundo o autor, como se caracteriza o funcionamento dos coletivos em comparação com o dos grupos? Oi, Sara. Bem, como já sabemos, o coletivo é mais que um, é aberto. Não significa simplesmente que todos produzem juntos, mas sim que há uma troca de interesses em diferentes intensidades. Ele frisa bastante esse ponto, o do interesse comum. Né, Matheus? O que mais precisamos levar em conta? Oi, gente. Além de ser um ponto de convergência que permite agregar interações, trocas, diálogos e experiências, o coletivo é aberto, porque é permeável a outras pessoas, grupos e, claro, outros coletivos e centros de criação. Ele mesmo pode ir se transformando com essas trocas. Sim, e é bom destacar que os interesses responsáveis por aproximar essas pessoas não precisam ser exatamente os mesmos para todo mundo, e nem o nível de engajamento dos membros precisa ser o mesmo. Os membros se unem por interesses em comum e conforme a própria disponibilidade, não por um compromisso institucional. Pois é. Inclusive, é por isso que eu percebi que transformar meu grupo de estudos em um coletivo teria tudo a ver. Eu simplesmente queria conectar pessoas que se relacionam com música de alguma forma e que se interessam em algum nível pela questão do palco, da performance, do contato com a plateia, com o grupo que você está fazendo arte junto. Não queria exigir que todos aderissem necessariamente a todas as atividades, porque isso poderia afastar alguém que tivesse menos tempo ou interesse menos profundo ou mais pontual. Isso aí. O coletivo não gera um bloco coeso e nem unitário. O objetivo da minha iniciativa com essas pessoas é trocar informações a respeito do tema, dividir experiências, realizar práticas, mas nada deve ser obrigatório para ninguém, sabe? O vínculo é fluido e flexível para que cada um se sinta confortável e não cobrado a participar de alguma forma específica. Mas assim, claro que nos ambientes de prática, como se trata de práticas performáticas, algumas pessoas podem se sentir expostas se virem que alguém não está se disponibilizando a participar, mas vai ficar ali assistindo. Por mais que isso faça parte da proposta, onde o nível de engajamento é variável, pode ser que isso possa causar uns incômodos. Será que tem a ver com o tal estado de crise constante que o autor menciona? Nossa, que dramático. É, mas é bem por aí mesmo. Como os interesses podem ser mutáveis, os níveis de engajamento podem ser variados, existe uma interação muito permeável com os outros grupos, o coletivo acaba vivendo num estado de crise constante, de conflitos, de debates, uma tensão mesmo. Que é causada pela heterogeneidade necessária do coletivo também. É algo que também torna mais rica a experiência para todos. É verdade. Lá no meu grupo mesmo, quer dizer, no coletivo, tem um pessoal que está escrevendo o trabalho de conclusão de curso sobre algum tema dentro da área de performance musical, com altas pesquisas interessantes para dividir. Tem alguns instrumentistas de música erudita que sentem falta de estar preparados para considerar o público nas performances. Tem um pessoal que é instrumentista e faz trilha para teatro. Outros são de bandas que trabalham com performance e querem sistematizar o que aprenderam na marra. Então, com essa multiplicidade de pontos de vista, eu sinto que a gente pode ir muito longe, muito fundo. Apesar de que isso pode gerar uma certa dispersão. Pois é, o autor coloca no texto que a intensidade de trabalho de cada membro pode variar e, no entanto, ser decisiva na manutenção do coletivo. no sentido de que define a resiliência desse coletivo às crises. Como você disse, a dispersão, por exemplo, pode dizer que haja um líder. Pode haver quem trabalhe mais ou quem conduza as ações, atividades. Pode ser que alguém ganhe mais ou que alguém se destaque, no caso de haver movimentação financeira no coletivo e tal. Mas é bom lembrar que, nesse caso da liderança, Migliorin afirma que, por mais que possa haver o destaque na lógica do coletivo, nunca esse destaque de um se sobrepõe à multiplicidade do coletivo. Interessante. Que nem quando a gente observa um cardume ou um bando de pássaros voando, nunca o mesmo peixe ou o mesmo pássaro está sempre guiando, ou no mesmo lugar do aglomerado, eles vão mudando a liderança de forma bem fluida. Uma hora um está na borda, outra hora se mistura no meio, depois vai para a ponta liderar. O coletivo é formado por uma filtragem dos mundos que cada um traz para a realidade das trocas, sem uma criação de blocos, não há uma hierarquia ou um efeito pirâmide. É, a gente falou da questão da liderança, mas, por outro lado, um membro super ausente, mas que represente a relação desse coletivo com alguma outra instância essencial para a manutenção do coletivo pode ser muito importante e até definir a continuidade das atividades. Por exemplo, quando eu e os outros colegas que estão pesquisando para os trabalhos de conclusão de curso e estágios nos formarmos, vai ficar bem difícil da gente ter lugar para fazer prática de performance. Mas tem um colega do coletivo que ainda não apareceu em nenhuma reunião e nem participou via internet, que talvez possa ajudar a gente a conseguir um espaço para isso, porque ele faz parte de uma companhia teatral que tem acesso a salas de ensaio em outros locais. Exato. Deixar de nutrir conexões por sua diversidade não é um bom negócio. É isso que o coletivo permite, e até exige para a manutenção de sua existência. Não dá para medir em tempo ou dinheiro a relevância de um acontecimento ou participação de um membro de um coletivo. É outra lógica. Ao mesmo tempo em que precisa das conexões, o coletivo também precisa das divergências, da diversidade necessária no seu processo de construção. Senão, somente haveria tensão e dispersão. É preciso alguma afinidade. Essa afinidade pode acontecer em qualquer espaço que acompanhe as facilidades econômicas, produtivas ou criativas dos sujeitos que constituem um grupo. É, não é o objetivo de ninguém que o coletivo perca o fio da meada, fracasse e que pare de gerar dinheiro, né, se tiver. Mas o Migliorin também aborda o fracasso dos coletivos. O fracasso é a hipérbole da linha reta. É o quê, menino? Calma, calma. Ele é muito poético mesmo. Mas ele quis dizer que o fracasso de um coletivo seria mais relacionado à sua deturpação para uma lógica mais fechada, menos fluida e que hipervaloriza a objetividade, a linha reta em detrimento da multiplicidade. Ou seja, o fracasso nos coletivos é muito mais essa verticalização hierárquica do que as pessoas acham que é o fracasso mesmo. E o que as pessoas esperam que seja fracasso mesmo? Oh, é o fim? César Migliorin. Meu senhor. Pois sim, existe essa questão da dissolução, finalização das atividades do coletivo. Isso pode gerar uma sensação de perda muito grande. Eu nem quero pensar na possibilidade do meu coletivo não ter impulso suficiente de iniciativas concretas para permanecer vivo depois que eu terminar o meu estágio e o meu TCC sobre a performance no final desse ano. Olha, sabe que eu tô achando bem legal a gente ter esse seu exemplo de coletivo como ilustração? Acho até que ficou faltando isso no texto. Dá para visualizar bem mais facilmente o que o autor quis dizer. Então, sobre isso, ele diz que o processo é um elemento essencial nos coletivos, enquanto se está junto, trocando, se está criando, atualizando a existência do coletivo. Essas atualizações podem ser criações de filmes, obras, seminários, livros, a geração de ideias ou propostas. De qualquer forma, é o estar junto, fazer e conectar que influencia no resultado final do coletivo. Entendo. Há um quê de efemeridade nessas ligações, já que elas são pautadas no interesse coletivo que acontece e é fomentado, mas pode tanto explodir em fertilidade quanto se extinguir ou ter um hiato por não estar mais sendo alimentado. Estamos chegando perto do final. E para concluir todo esse assunto, é importante perceber que os últimos anos trouxeram notáveis novidades para os coletivos, por meio do cinema, do audiovisual, de todas essas novas mídias. Sim, o autor fala ainda um pouco sobre como um coletivo tanto funciona como uma rede, quanto é um ponto numa rede bem maior que ele mesmo. pois conecta várias realidades e vários contextos. Um exemplo são as revistas criadas por ONGs, escolas e diversas associações, ou mesmo os coletivos presentes na história das artes, como no caso dos filmes. E aí, deu para entender um pouco sobre o que seria um coletivo? Conseguiu se lembrar se já participou de algum? Eu vou bem mais empolgada para o meu novo coletivo agora. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Até mais. Tchau, até mais.